18 decimal 95. 18 decimal 95. Salvador, Mamute 59. Mamute 59, ajuste 10-13, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Mamute 59, 10-13, continua na aproximação, aguardando sua autorização. Roma 255, desça para 2000 pés, ajuste 903, autorizado final do procedimento ELS X-Ray, opção 90, estabilizado. Deixar para 2000, chamada estabilizada. O Chané 61141, reduza para 2009, número 3 na aproximação. 200, 5000, 6141. Mamute 59, autorizado, pouso, pista 10, vento 170 graus, 109. Mamute 59, autorizado, pouso. Chané 61141, desça até 3000 pés, sem restrições de altitude. 3000, patrão. Tran 3805, tem o seu plano, porém sem o transponder, e vou fazer uma confirmação de rota, aguarde por gentileza. Fazendo sobrevoo na ilha de Itaparica, sem coordenação com controle. Está passando no momento no 1700 pés, seja atento ao tráfego. Obrigado pela informação de tráfego, vai pode analisar com o guardião, o nome da sua ilha. Em frequência ali para coordenação, Papai Romeu 9000, até o regresso. Estabilizado, Goma 255. Goma 255, complete final do procedimento, chame torre 1118, decimal 95. 295. O Chané 61141, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento e LSX Weight, opção 90, reposta estabilizado. Reduza para 1809. Reduzir, 1809. Para a subida, Árvore Leste, a guarda-costa, 230. Árvore Leste, na pessoa. Mamute 59, solo aos 26, libera à esquerda na taxiway hotel ou estaciona a frequência livre. 59, liberando na esquerda. Gol 1, 2, 5, 5. Gol 1, 1255, ajuste 1013. Autorizado pouso, pistão no zero, vento no 80 graus, no 19. Teve pouso, 1255. 5, eu falo. Eu acabei de entrar em contato com o centro Recife, o mesmo não possui seu plano. Eu pediria, por gentileza, que o senhor entrasse em contato com a companhia para que ela mandasse novamente seu plano, já com uma alteração de rota que será necessário. É via Verdulo 44, após voa Eudes, após Vitor Tango Romeu, após o Verdulo 44 novamente. Vou verificar o que está acontecendo, porque acho estranho que é repetitivo, mas eu já retorno para a senhora. Vitória do 2230 pronto? Professor. Vitória da Conquista, nível 180 autorizado. Decolagem na 10, curva direita, subida Arbor Elefa. Após voa Oplor, após direto Vitória. 5176, o controle. Correção, 5176, o transponder. O controle 120, decimal 8. Padrão 01, esteja atento ao Papa Romeu 9000 Fluísque, na proa de Veracruz, a 1.200 pés. É um Papa 28 Alfa. Estamos coordenados entre materiais Vera e Caixa Brasil. Salvador, boa tarde, Oceaneiro 6320, informação Lima. Oceaneiro 6320, boa tarde, chega da Mares, desça para o 050, desça inicialmente para o 080, ajuste no 013. 080, ajuste 1013, Oceaneiro 6320. Estabilidade, aliás, 6141. 6141, complete final do procedimento, chame torre 118, décimo 9. 895, boa, até amanhã. Boa tarde, SNM 141, estabilizado, aliás. SNM 141, avistado, ajuste no 013, continua a aproximação, aguardando que está livre. 13, aguardando que está livre, 41. Gol 1255 no solo, aos 31, libera a direita, solo 1211. 1211, solo. 1211, 1255. 0 da Mari. Azul 2790, taxi via Patinda, ponto de espera, torre 118, decimal 95, o ajuste no 013, mão voo. Obrigado, considero chamar sua 118, decimal 95, azul 2790. Bom, 1255, taxi via Alfa, Juliette, portão 02, observe o ETR da Azul, prosseguindo para o ponto de espera. Alfa, Juliette, 02, observando a terra. 1255. Me aproxima. Papa Tango Eco, Zulu November, desce inicialmente para 3510, ajustando 013, na proa de Paripe, para ingressar nos corredores visuais de Salvador. Controle Salvador, muito boa tarde, SNM 6315, cruzando 200 ao 110 para Lima. SNM 6315, pegada AMAN, desça para nível de voo 080, ajuste no 013. 0-0-0-0-3, poderia voar controle de toque? Autorizar direto o toque, Oceaneiro 6315. Voando então direto o toque, Oceaneiro 6315. Oceaneiro 6320, desça para 3.000 pés, sem restrições, ajuste no 0-0-3, vai direto Duna. 3.000 pés, 1-0-0-3, Duna 6320. Foi boa tarde, o azul 2. 790, próximo componente 0, pronto. Pequena situação, mas digamos, seria a pessoa 44 assistindo o tempo todo? Afirma, seria a pessoa 44. Então qual seria a saída? Só pra gente já deixar mais ou menos pronto. Subida da EL, Leda Bidev. Da EL, Leda Bidev, tá ok, obrigado. Doutora Passarelo 2830. Prossiga. Vai conseguir cumprir o perfil superior da saída agora, pode manter 3 mil pés? Afirmo, 3.025 milhas. 2230, chame torre 1-8, decimal 95. 309, número 2, na aproximação. Decimal 2309, CNM 3.95. Patrônio Salvador, Guardião 01. Guardião 01, não prossiga? Guardião 01, atingindo 6 mil pés, pronto para o lançamento. Guardião 01, ciente, coordenação com o tráfego local, esteja atento ao 9000 Arco-Íris, está posto para a descida. Informarei, grato. Mantenha o setor oeste de Itaparica, Guardião 01, devido à aproximação para a pista 90. Canem 320, sem restrições, desça para 2 mil pés, ajuste 90 no 3, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista 90, posso avisar. Tem 2000 ajustado 2013 e motorizado ILS 11, né, meus dois anos. 0327. Fazer 01 não tem condições de reportar o último homem em solo? Informarei, Guardião 01. Capatango Eco Zulu Novembro, informa o Guardião 01 na ilha de Itaparica fazendo paraquedismo no 060. Sim. Tivemos a informação de que irá manter a sua rota original via Eco Zulu 10 até Piraí. Sua rota será, sua subida agora será da Eule e da Motiva. Estamos apenas aguardando a confirmação do transponder com o Centro Recife. Então, vai ser conforme a nossa rota original. Da Eule da Morte, vai aguardar a sua escolha para o transponder. Azul 2790, decolar 234, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8. Chegou na ilha de Itaparica, no nível de voo 060. Grato, 6315. 6315, desça para 3 mil pés, ajuste padrão. 3 mil padrão, 6315. Controle, boa tarde, Azul 2790, no perfil da Momo, transição VATAP. Azul 2790, Azul 2790, contato radar, submantém 160, saída Momo. 160, saída bom, azul 2790. Canal 6315, foi direto do Duna. Foi direto do Duna, 6315. Então 3144, reduza para 2309. 2309, o Xanem 620, com seus usuários, poderia voar esse ano? Autorizado, Xanem 620, responsabilizado. Responsabilizado, Ricardo, 6320. Controle, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Guardião 01 com homens fora, estimado 5 minutos para a proteção dos homens. Em já passa para a descida, Guardião 01. Iniciando descida, Guardião 01. Em já passa para 3.500. Reportará 3.500, 01. Então 3144, desça para o nível de voo 050. 050, 3144. Guardião 01, mantém o setor oeste da ilha de Itaparica. Guardião 01, manterá o setor oeste da ilha. Autoriza a proa 350 para azul 2790, devido formação. Confirme a proa, azul 2790. 340, azul 2790. Gente, livre de desvios, azul 2790. 2790. 5422, eu transponder, controle 120, decimal 8. 340 aprovado, decola da pista 10, com rota direita, da Elde da Morte. Aço pelo 110, vira aí, direto base, aço 44, chegada com o 5422, responde, 108, ponto de Salvador. Então, 3205. Prior 05, correto, quando pronto, chamar o posicionamento. Chama aí, obrigado, 3205. Zulu 9 BSI, hein? É que o Zulu 9 BSI deixa para 1.500 pés, a gente padrão. Avião 01, informa o tráfego 1 hora, 6.8 milhas. Rumo sudeste, descendo para o 050, Airbus 320. Controle, Guardião 01. Desciva ao Guardião 01. Guardião 01, atingiu, pede. Guardião 01, esteja atento a tráfego na sua posição de 11 horas a 16 milhas rumo nordeste, descendo para o 1.500 pés, passando 3 mil no momento. Tá para Alfa 3-1. Poderia pedir para Guardião 01? Sanema 3-1-5, desça para 2 mil pés, ajuste no 0-1-3, autorizado para o procedimento LSX-3 da pista, no 0 é passabilizado. Descida para 2 mil pés, autorizado LSX-3, 1363-1-5, rodará. Guardião 01, frequência limpa coordenação, tráfego superado. Estabilizado LS, Oxana 6320. Chame Torre, 118 decimal 95, Oxana 6320. 295, obrigado pela cooperação. Composto. Salvador, boa tarde, Oxana 6320, está no final, eu, ILS 10. Oxana 6320, avistado, ajuste no 0-3, autorizado pouso, pista 10, vento no 30 graus, 8 nós. Está livre, pouso no 10, Oxana 6320. Atingiu 050-344. Então 3144, ciente, mantém? Mantém. A Patango Eco Zulu 90, informa o tráfego agora na sua posição de 11 horas a 10 milhas, passando 1.000 pés no momento na ilha de Itaparica. Azul 2790, retornando para o perfil da subida. Bom. Azul 2790, autorizado direto, VATAP. VATAP, azul 2790. Azul 2790, autorizado direto, Lençóis. Autorizado direto, Lençóis, azul 2790. Então 3144, desça para 3 mil pés. 3 mil pés. 4-4. Localizador visual 1-0, Xenem é 3-1-5. É 3-1-5, 5 milhas para Simbra. Completa final, pista 10.013. Chame em torno no 895. 895, obrigado, 395. Oxalé 6315, ajuste no 0-3, reporte externo, vai estar travado. Reporte externo, vai estar travado, 3-1-5. Ele é 3-1-4-4. 05 na posição número 4 para pushback e acionamento. Oceano 6320, solos 42, libera direita, solo 1211. Direito 211, Oceano 6320. 5. Para copia, 3805. Para puxar bem estacionamento na posição número 4. Autorizado, chega para o táxi. Autorizado, reporta para o táxi também, vai ser. Solo Salvador, boa tarde, Xenia 6320, de Bronx. 30, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, com meia dúzia, Xenia 6320. Autorizado, pouso, 1 a 0, tá baixado, travado, 6315. Foi estacionamento, 2230, passareta. 230, 12 autorizado, chegue para o táxi. Top táxi, 2230. Estabilizando, plano 3144. Plano 3144, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre em 118, decimal 95. Uma torre 186, confirme. 11895, plano 3144. 1895, vou chamar. 5 por meia dúzia, né? Chamo, meia dúzia. Ah, tá, aqui é um plano, fazer um pushback aqui. O Tom vai puxar até através da posição número 4 aí. Ela não ingressa o Juliette. Ah, tá bom, obrigado. Torre pra 3144, final. Beleza. 3144, continua a aproximação. Chuva leve sobre o campo. Vento 120 graus, 1 a 12 nós. 73144. Solo Salvador, boa, Xanem 3, 15, lembrou? Xanem 3, 15, boa, tá autorizado via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 73155. Já 3205 para o táxi 183, 4 horas, Galeão. Qual o saber? 183. Tá 3805, táxi autorizado via Índia até o ponto de espera da pista no 0. Ponto de espera chama 2185, QNH 1013. 1013, QNH até ponto de espera da 10 e ataque foi Índia. 1895 a torre. 3805. Táxi, companheiro Cruzeiro 2230, táxi autorizado via Pátio 1, táxi Sué Índia, até o ponto de espera da pista 10. O ponto de espera está na 2, 1, 8, 1, 9, 5, Senegal no 0, 1, 3. Pátio 1, Índia, ponto de espera da 10, 2, 9, 5, 1, 2, 3. No 44, no solo 49, direito no 21, no 1. 21. M3 no 5, Juliette, portão 4. Juliette para o 4, M3 no 5. Falando de Paris, perto do Novembro. Voo Novembro, ingresso em corredor Interlagos, reposto rotatório visual com campo. Contra lá, Novembro. Paulo, o SA 3144 de pronto? SA 3144, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 9. Alfa, Juliette, ao 9. Recife no 288, alterna no 353. Capatango Eco Zulu Novembro, chame a torre em 1 no 8 decimal 95. Torre Eco Zulu Novembro. Zulu Novembro, informo chuva no setor. Reporte avistando a final da 17, a pista 17. O vento 110 graus com 8 nós. Tá visual já, senhor. Gente, continua a aproximação para 17, aguarde a autorização de pouso. Arthur, um abraço. Um abraço, vamos lá. 3805 no ponto de espera da 10, tá pronto? Autorizado, alinhar e decolar pista no 0, 1-10 graus, 08 norte, então 3805. Alinha decola 10, 3805. Zulu Novembro, pouso autorizado no 7, 120 graus, 08 nós. Novembro, pouso autorizado. Passarei 2230, ali mantém pista 10. Ali mantém na 10, 2230. Avô 41116. Aciona identificação, via chegada Mário, desça para o nível de voo 050, ajuste no 013. Chegada Mário, ajuste a 050, no 013, ajuste no sequenciamento, seríamos que número, 4116? Estamos número 1, nosso 4116. Pode voar do em solta, presente? Autorizado ITAP, azul 4116. Ok, melhor ainda, ITAP, então voando 4116. Controle soteropolitano, excelente tarde, opção 3805. Passaria do decolagem autorizada, pista 10, 120 graus, 10 mais. Decolagem autorizada 22, 3805, acendo a identificação. Então, 3805, tudo conforme é autorizada. Saída da EL. Ah, da EL, conforme. Então, 3805. Então, 3805, acione o... Primeiro 5619, 120.8, bom voo. 1208, obrigado. Passo da via da EL para o nível de voo 340, 3805. 340, perfil da EL, então 3805. Controle, passarei 2230. 0, nível 370. Cola da pista no zero, curva esquerda, saída Puca, Jamos e Pá. Transponder 5424, controle 120, decimal 80. 370 para Natal, autorizou Luno 0, da cola da 10, curva esquerda na Puca, Jamos e Pá. Aciona 5424, controle 208, voo 256. Ativar por gentileza. 3805, voo e Leda. Leda já está na proa, agradece, informa uma pequena formação logo no, na saída no perfil, mas nada demais. Gente, aguarde coordenação para a proa de Leda, o TAM 38, para a proa de Mote, o TAM 3805. Agradece, TAM 3805. A Vanderosca Whisky via corredores, mantenha o 1.500 pés, reporte ingressando Interlagos. Controle, libera a redução de velocidade para a gente em ITAP, 4116. Restrição de velocidade, 4116. Não tem sequenciamento, pode estar liberado a velocidade? Azul 4116, sem restrições de velocidade. Ah, sem restrições de 4116. Desce a 050 ainda? Afirmativo, 050, azul 4116. Turbo passarela 2230. Prossiga, passarela 2230. Posso possível coordenador de conquista, por gentileza? Viagem de coordenação, passarela 2230. Forma um traço de posição 11 horas, 25 milhas, rumo nordeste, cruzando 100 em descida para o 050, o Embraer 190. 102230. Azul 41 no meio, forma o tráfego posição 1 hora, 23 milhas, rumo oeste, mantendo 3 mil pés, um AT-72. Afirmativo, gente, do Alfa Tango 72, tem a mesma etiqueta, 41 no meio. Maraná, chama o controle. 2230, senhorita. Se autorizado, a gente vai na praia de conquista, a gente pode ficar restrito em altitude até o tráfego da Azul superar. Para 2230, retração para prosseguir na subida, curva direita para o 310. Direita 310, 2230. Para 2230, mantenha 3 mil pés, aguarde para subir para o nível 180. Na sua escuta para a subida, 2230. Da passarela não tem condição de manter a 310, tem uma formação 5 milhas adiante, o máximo que eu posso manter é a 280. Passarela 2230, ciente, então mantenha a 280. 280. Controle Salvador, November Oscar Whisky, ingressando no corredor Interlagos. Gente, Salvador, November Oscar Whisky, reporte rotatória. Reporta nada rotatória, November Oscar Whisky. Controle Azul 4116, já superou o tráfego, está passando 070, pode descer 2000? Azul 4116, desce para 4 mil pés. 4 mil pés, entendeu? 4116. Controle Bruno 964. 964, aguarde. Então 3805, chame Recife em 1251, alterna 1-3325. Ciente, chame 3805. 1251, alterna 1-3325. Ciente, chame 3805. Controle Salvador, boa tarde, boa noite, Recife, informação mais, passa 1200, descida 1-160. 885, aguarde. Voo 1964, aciona identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 050, ajuste 1013. Via chegada mar, desça para 050, 1964. Azul 4116, desça para 2000 pés, autorizada em SXV da pista 10, reporte estabilizada. 2000, autorizada SXV, reporte estabilizada, 4116. Passarela 2230, suba para o nível 180, tráfego esperado. 802230. Voo no 885, aciona identificação, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 060, ajuste 1013. 060, 1013, via Bonf, voo no 885. Confirma quem chamou o solo. Na rua 859. 0. O indicativo da aeronave é o Força Aérea 6545. É o Força Aérea 2504. Para Natal. 9859, informação em curso Mike, Proto 4. Quem está Mike? Bravo, autorizado, Serra Bravo, November Tango, via Golf 677, nível 090. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Conde. Controle 120, decimal 8, aciona 0271. Estão Mamute 59, protegimento correto, chame para acionamento no pátio militar. Livre acionamento, chame táxi, Mamute 59. Localizador 4116. 94116, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre 118, decimal 95. 1895, boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, 4116 ILS. 4116, continua a aproximação, pista 10, reporte baixar travado. Baixou e travou, o azul 4116. Cliente aguarda a autorização de pouso. Câmara torre 118, decimal 95, talvez durante o dia. Salvador, na Papa Romeu, na Venda Leste Solito, na rotatória, visual com a 97. Afirmativo, prossiga até RIMAR, reporte na RIMAR, o novembro é Oscar Whisky. Reporte lá na RIMAR, na Venda Leste Solito. Voo 1885, reduza a velocidade para 2509. Redução 2509, 1885. 140 graus, 129, chuva leve sobre o campo. Livre pouso, a 10, azul 416. November Osco Whisky, reporte visual em breve da zona final 10. Cliente ainda não está visual, quando é na final da 10. Informo que será autorizado pouso após passagem do azul, ok? Afirmativo, está visual com Embraer azul agora. Ok, enquadre-se para pouso após passagem do azul, continua a aproximação para o 17. Afirmativo, número 2 para pouso no 7, na venda só isso. Azul 41 no meio, informa o tráfego à sua esquerda, aproximando para a pista no 7, não irá interferir. É o Papa 28 alto. Graças pela informação, 4-1-6. Passaria do 2230, controle. Mais curta, senhora, prossiga. Confirma, está tendo algum desvio, passaria do 2230. Celebrar a formação. Confirma a proa e por quantas milhas? Essa proa por mais 7 milhas. Gente, passaria do 2230. Quando possível, conquista, senhorita, minimizar nosso atraso, a gente agradece. A gente aguarda a coordenação. Voo 19464, pista para 2.000 pés, autorizado ILS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado, ajuste mantém 10 no preço. Zero para 2.000, reportará estabilizado, voo 19464. Estabilidade pro de turno, 964. Até a pista chegada, voo 1964. Mantém. Passarei 2230, da presente autorizado para o de conquista. Borda, autonomia alternativa. Zero, Celta, borda, temperatura de 5 horas. Celta, não possível, nada de 20 horas. Houston, Route 59, táxi autorizado, reporta na Taxi Hotel, QNH 1013. Aqui, reporta na Taxi Hotel, Route 59. Salve, Salvador, muito boa tarde, Azul 4116, livrou. Azul 4116, autorizado táxi, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, passou no meio. Solo Salvador, muito boa tarde, 63, vamos uma para cópia 310 Guarulhos. 6315, Mike confere, Guarulhos autorizado, via Pezulu no 0, Papa Alfa Índia, DCT 1 Bad, Pezulu 44, Magog, nível 360. Decolada pista no 0, curva direita, saída da El, Leda Motiva. Controle 120, decimal 8, aciona 4, 32, fechando 6315. Zero 360 para São Paulo, Guarulhos, Jornal Dona Zero, que não é curva direita, saída da El, Leda Motiva, que é Pezulu no Zero, Piraí, direto ao bairro, Pezulu 44, Magog, Rio Só. 308, controle, 5432, tranquilo. Oxené 63 no 5. Oxené 63 no 5, cotejamento correto, confirma o gate. Gate 04. O gate 4, chame pronto, se tiver questionamento, 63 no 5. Camará, 63 no 5. Papatango, Mike Bravo e Yankee, informo que Salvador opera visual. Ciente, Mike Bravo e Yankee. Voo 2008, aciona identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 060, ajuste no 013. Sou 2008, mantenha o perfil da chegada. Papango Mike Bravo Yankee, voei na Pro Diamante. Papango Mike Bravo Yankee, voe na Pro Diamante. O Mike Bravo Yankee poderia manter o piloto do VOR, senhora, para posterior cancelamento e pouso na cabeceira 197. Sete, mantenha então o piloto do VOR e descendo para o 050. Piloto do VOR, 2008, autorizado o WhatsApp está presente. Autorizado para seguir via Delta, Alfa, Juliette, Patiuno e Índia, até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera chama a torre 118, principal 95, QNH 1013. Matilha, autorizado Delta, Alfa, poderia confirmar, ponto de espera bravo, torre 0. Delta, Alfa, Juliette, contorno Patiuno, ingressa Taxi Índia, até o ponto de espera da pista 10. Aqui, Matilha, a notícia do próximo. No 1885, desça para 3.000 pés, ajuste 1013. 1.85, reduz a velocidade para 1.909. Reduzindo 1.909, voa no 1.85. Localizadora Missano, 964. Bom, no 964, completo final do procedimento LS X-Ray, chama a torre 118, decimal 95. 1895. Como 85, desça para 2 mil pés, ajuste no 013, autorizado LS X-Ray da pista no 0, rapaz estabilizado. Rapaz estabilizado, chama 2 mil, bom, no 85. Bono 256 autorizado, se tiver questionamento, chama pro táxi. Câmara táxi, Bono 256. Volute 59, mantenha ponto espera, traça de passando externa, aguarde instruções. Torre. Torre, gol 1964. 964, reporte baixado travado. Baixado travado, externo, avistando. 160 graus, 1 a 12 nós. Pouso autorizado, pista 10. Gol no 964. Autorizado, pouso na 10, gol no 964. Papatango Mike Bravian, que desça para 4 mil pés, reporte para modificação de regras. Dado o meu reporte para modificação, Mike Bravian. Gol 2008, desça para 3 mil pés, ajuste no 013. 3.013, gol 2008. Salvador, Papa Tango Mike Bravo Bianchi, cruza o 070 em condições visuais, propõe. Papa Tango Mike Bravo Bianchi, plano IFR cancelado, 1.07.18. Desça para 1.500 pés, ajuste 1.013. 1.500, 1.013, Mike Bravian. Sou no 885, inicie redução para aproximação final, chame a torre em 1.18, decimal 95. 095, grato, boa noite, 88. Torre Salvador, boa tarde, gol no 885, estabilizado, sinal do X-Ray, baixar travado. Aguardando pista livre, gol no 885. Para o saco, gol no 216, 159 a bordo, 2 horas e 55 de autonomia, Fortaleza. Gol no 256, táxi autorizado, via Índia até o ponto de espera da pista 1-0. Ponto de espera, torre 1-18-95, KNH 1-0, 1-3. Até o ponto de espera, quando pronto, 295, 013. 64, no solo aos 19, direita 1211. Direita 21, decimal 1 no solo, 194. Gol 1164, aciona identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 050, ajuste 1013. O 2008, desça para 2 mil pés, autorizado LS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. LS 2000, autorizado LS X-Ray, reportará gol 2008. Decola do pátio, Guardião. A livre até interseção, chama para alinhamento e decolagem, Guardião. Mude a linha após o 737. A linha governada, igual a linha governada. Salvador, boa tarde, dono 256, ponto de espera, dono 0. Cliente do Gol, mantenha ponto de espera, aguardando instruções. Mantenha ponto de espera, aguardando. Dono 85, no solo de 21, no direito, 21 no 1. 21 no 1. Está no plano alinhado, está no plano. Decolagem autorizada, 150 graus, 8 nós, Mamute 59. É autorizado. Autorizado, Guardião, ali aí, decolar no 7, vento 150 graus, 08 nós. Já de voo 060, ajuste na 013. Direto. Vou manter risco, sente. Aguardando costa, Mike Charlie Direto. Salvador, está tocando Mike Bravianca, 3 milhas na rotatória, avistando aeródromo.